graça me completa, seu amor imensurável. Oh, que grandioso és tu, que grandioso és tu. Sua omnipotência, seu poder inigualável. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nada posso, nada sou, se ele não estiver em mim. Nada é exato, nada existe, nada tem valor se ele não estiver em mim. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Seguro melhor aonde posso confiar. Não há rocha que possa me defender. Oh, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e não sou aquilo que o homem diz que eu sou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Graça, seu favor, se entregou por mim. Oh, que grandioso és tu, meu Deus. Que grandioso és tu, meu Deus. Ei, ei. Quem eu sou para merecer favor tão grande? Que eu fiz para merecer tamanha graça? Nada posso, nada sou, nada tenho, se o Senhor não estiver em mim. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nada posso, nada faço, se ele não estiver em mim. Sua graça me completa, seu amor imensurável. Oh, que grandioso és tu, meu Deus. Que grandioso és tu, meu Deus. Longe de ti, Senhor, sou a morte, não a vida. Ouvindo a tua voz, ela me consola, conforta, me dá paz. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Te agradeço, Senhor, meu Pai. O teu plano perfeito é meu favor. Nada posso, nada sou, se não estiver em mim. Sua graça me completa, seu amor imensurável. Obrigado, Jesus.